Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Tribunal Cível de Lisboa decidiu esta quarta-feira que o atual presidente da Câmara Municipal de Sintra, Fernando Seara, não poderá candidatar-se à Câmara Municipal de Lisboa porque já está há 3 mandatos à frente dos destinos da Câmara Municipal de Sintra. Fernando Seara disse, no entanto, que ainda não foi notificado sobre o processo e que, quando tal acontecer, irá recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. Nuno Santos, o antigo diretor de informação da RTP, foi formalmente despedido da estação pública. Envolvido num processo sobre alegado acesso a imagens não editadas por parte da PSP, a quando da manifestação de 14 de novembro do ano passado, Nuno Santos estava suspenso de funções desde então. Depois de Nuno Santos ter anunciado o seu despedimento, a direção da estação pública, liderada por Alberto da Ponte, veio esclarecer que as razões do despedimento de Nuno Santos se prendem estritamente com questões de natureza jurídica e que decorrem do comportamento do ex-diretor de informação do canal público. Nuno Santos disse que vai recorrer desta decisão em tribunal. 27 mortos é o balanço até ao momento das inundações e dos deslizamentos de terras na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasil. As chuvas fortes estão a afetar há já vários dias aquela região turística. Entre as vítimas está pelo menos uma criança e 2 elementos de uma equipa de resgate. O presidente dos Estados Unidos da América está em Israel para visitar o país e os territórios palestinianos. A proteção ao presidente norte-americano foi elevada, mas até ao momento não houve qualquer problema. Algumas pessoas manifestaram-se nas ruas de Israel com máscaras de Barack Obama e de Martin Luther King e camisolas com os dizeres "I have a dream". O apartamento de Christine Lagarde, em Paris, foi hoje alvo de buscas por parte da polícia francesa. As buscas na residência da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional dizem respeito à venda da Adidas ao banco Crédit Lyonnais, numa época em que Christine Lagarde era ministra das Finanças de França. O advogado de Lagarde já afirmou que a diretora-geral do FMI não tem nada a esconder. O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol disse esta quarta-feira que os jogos frente a Israel e ao Azerbaijão são para ganhar, mas não são decisivos. Humberto Coelho afirmou que o facto do jogo ser em Israel não deve ser motivo de preocupação, porque o futebol fica normalmente aliado dos conflitos políticos. Além disso, Humberto Coelho reforçou a confiança na equipa portuguesa. A mesma opinião sobre o jogo com Israel tem Pep. O defesa português considera que o jogo não é decisivo para as aspirações portuguesas de acesso ao Mundial do Brasil em 2014. Pepe disse que o jogo é importante e que a equipa das esquinas tem que estar concentrada para ganhar o jogo. Segundo o jogador do Real Madrid, a seleção não coloca outra hipótese que não seja a presença no Mundial do próximo ano. Cerca de 500 adeptos do Futebol Clube do Porto destruíram um restaurante em Málaga depois do Clube Azul e Branco ter sido afastado da Liga dos Campeões pelo Málaga na passada quarta-feira. A proprietária do restaurante mostrou à televisão Andalucia Direto os estragos provocados pelos adeptos em fúria pela eliminação da Liga Milionária. A FIFA desmentiu esta quarta-feira a manipulação de resultados para o troféu de melhor treinador do mundo, alegadamente denunciada por José Mourinho. Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a Federação Internacional de Futebol informa que a lista de votos é precisa e que nunca houve intenção de prejudicar o treinador do Real Madrid e nem de favorecer Vicente Del Bosque, vencedor do prémio de melhor treinador do mundo em 2012 e selecionador espanhol. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos